Olha o motif aí, JS! Avião. Yeah. Carioca tá aí, da Ferraz. Moreno, Moreno, Moreno, Moreno! Calma, Moreno, começou agora. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas eu vou deixar a vontade que eu tenho passar. Meu bem, dinheiro erótico. Você acha um passinho? Mente milionária no corpo de um forrozeiro. Cê gosta do estilo e da visão que eu tenho. Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonada. Sou romântico, safado, que amanhã nem venho. E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que te pego. Isso não tem na música não, viu? A pessoa olha e esse rabo gostoso, favorito de Ferrar. Rolando a sorte, VIP tá comigo, pá, pá, paga. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou. Eu tenho calma, é água, é? Ah, vai. Dá pra render só seguir. Olha que te pego de jeito, mas eu fico apaixonado. Clube do Bagaço tá com nós. Olha que quando a vontade, ai, sim, pai, ai, Vitinho da meinha colorida, ai, Toninho, que é de Fred, que é de Fred. Cristiane gosta. É na pegada do avião. Vai. O melhor é a crescente. Assim subindo, só no sub. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.